Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha nesse plenário e também pelas mídias sociais e pela imprensa, minha cordial saudação. Eu quero, nesse início de manifestação, agradecer à vereadora Cirlei pela oportunidade que me concedeu na última semana, num evento em que tivemos aqui na Câmara de Vereadores, para uma roda de conversas sobre a saúde do homem. E eu tive um câncer em 2012 e sempre tratava de maneira mais individual, com grupos pequenos de amigos, e depois do Outubro Rosa, com laços de amor nessa casa, eu tive a coragem de falar mais abertamente. E, novamente, essa oportunidade me foi dada à vereadora Cirlei, então quero aqui agradecer a oportunidade que eu tive. Ao mesmo tempo, nessa noite, estava na pauta a votação de um projeto de minha autoria que prevê a divulgação dos remédios disponíveis, bem como os que estão em falta com prazo de recebimento por parte da Prefeitura Municipal via site, via sítios eletrônicos, né, via internet, bem como com fixação nos postos de saúde sobre os remédios disponíveis na rede básica, com a finalidade de facilitar a vida do cidadão que mora muitas vezes num bairro distante ao posto de saúde, à farmácia do município, e ou mesmo aqueles que moram no interior de Taquara. Houve um pedido de vistas por parte do vereador Telmo, que essa casa acatou para que pudesse se esclarecer algumas questões junto ao Executivo Municipal, e ficamos, então, esse vereador junto com toda a comunidade taquarense, na expectativa e na torcida de já nos próximos dias termos o projeto nesse plenário sendo votado e aprovado para facilitar o dia a dia e a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, na última sexta-feira, depois de algumas conversas e de algumas tratativas, juntamos as 5 assinaturas necessárias para propor a redução do número de vereadores nessa Casa Legislativa, na Câmara Municipal de Taquara. Assinaram inicialmente, a proposta foi dada, largada, iniciada pela vereadora Carmen, e teve as assinaturas da vereadora Cirlei, vereador Nelson, vereador Regis e desse vereador. Agora foi criada uma comissão interna nessa casa para estudar o projeto e depois chamar ou não a população, que eu acredito que deva ser convidada para vir debater nessa casa, até tem a obrigação de se fazer uma audiência pública e chamar a população para debater o projeto, e depois para uma análise no plenário de todos os vereadores. Eu quero dizer que esse é um dos projetos mais importantes que vai ter tramitado ao longo desses 4 anos de Câmara de Vereadores de Taquara, nessa legislatura. Por quê? Nós temos o trabalho do vereador dividido num tripé, onde nós temos o foco que seria a fiscalização, somando-se com a legislação. Aqui eu vejo que a Câmara, muitas vezes, ela acaba sendo falha no cumprimento dessas atividades parlamentares. Por quê? Porque quando se fala em fiscalização, nem sempre ela toma as ações que deveriam ser necessárias. Trago aqui como exemplo, quando esse vereador trouxe para essa casa as questões relativas à Expocampo, houve um silêncio, a Câmara não quis se manifestar sobre. Ao mesmo tempo, sobre a legislação, nós temos ao longo desses 3 anos, praticamente, que se passaram dessa legislatura, fechado os olhos para muitos encaminhamentos equivocados por parte da administração municipal. Ao mesmo tempo, nós temos o terceiro ponto, que é o papel da representatividade. Aqui sim, aqui a Câmara cumpre na integralidade o seu papel. Mas quando nós falamos de integralidade, da representatividade, nós podemos voltar ao passado e nos lembrarmos de uma Câmara de 10 vereadores, a qual nós já tivemos nessa casa, e que a representatividade é ela acontecia ao natural e todas as pessoas se sentiam representadas. Nesse momento, nós encaminharmos pela redução do número de vereadores, nós vamos estar, de uma forma bastante direta, melhorando, inclusive, a representatividade. Porque hoje o Executivo Municipal, ele nos diz que não tem recursos, que não tem dinheiro, muitas vezes, para atender os pedidos da nossa comunidade. Já encerro, presidente. Que não tem dinheiro, muitas vezes, para atender os pedidos da comunidade. Ora, se nós aprovarmos a redução do número de vereadores, de cara nós estamos tendo uma economia aproximada de R$2.500.000 ao longo de 4 anos. São R$2.500.000 que os 11 vereadores, pela proposta que estamos trazendo para essa casa, poderão indicar e a administração municipal poderá ter sobrando no seu caixa para investimentos na cidade. Teria uma série de outras pautas para tratar aqui ainda em relação ao número de vereadores, mas nós vamos tratando no dia a dia, nas mídias sociais e também na próxima sessão legislativa. E dizer que, e daí eu encerro, dizer que são 3 projetos que vão na sequência. O primeiro é a redução do número de vereadores. O segundo, que está se fazendo um estudo por parte da mesa diretora, é a redução do subsídio, a redução do salário dos vereadores, para nós chegarmos aí no tripé, no terceiro projeto, que é a redução do duodécimo, ou seja, dos repasses que a prefeitura faz para a manutenção dos serviços e das atividades dessa casa. Nós já temos de 7 para 6% nessa legislatura, mas se nós conseguirmos aprovar a redução dos vereadores, aprovar a redução de salários, quem sabe nós vamos poder tratar sobre a redução do duodécimo, não para de 7 para 6%, mas para 5 ou 4,5%. E daí nós estamos falando em muito recurso, em muito dinheiro sobrando nos caixas do município. Obrigado, uma boa semana a todos e a todas.